5219 para a Vitória da Conquista, informação uniforme, confere, copia o 200. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, sua saída é Arbo, após direto Conquista, decola da 1-0, com primeira curva após a decolagem, à direita, acione 5421 no transponder, frequência do controle 119, decimal 8, trip 5219. Afirmativo, 5421 no transponder, trip 5219. Autorizado 200 para Vitória da Conquista, decola pelo Arbo. Após o sistema, língua à direita, chamando o controle, sinal de 5-0, transponder 5-4-2-1 para o 5-2-1. 3-5-2-1-9, cotejamento correto, reposta pronto para puxo e acionamento no pátio 3, remota 04. Confirme matrícula. Não consigo compreender. O Delta Tango. Ah, Bravo Alfa Tango, confirme parte, pista Grecão. Curso 1, November, solo 4.6, libera esquerda, parte 5, estacionar livre frequência. Solo Gol no 8.6, para fazer acabamento, portão 4. 1856, acordando o de solo, chama para o táxi no 04. Chama lá. Chama Quebec, livre pouso 17, vento 100 graus, 129. Pouso 17, chama Quebec. Certo. Radar 180, saída Momo. Gente, saída Momo, 2031. Limpo 02, descendo 4000 feet, connect 1010. Charlie Alfa November, 2000 pés, ajuste 1010, reporta localizador. 2010, reporta localizador do Charlie Alfa November. Limpo 02, under vector, into on the right, heading 230, limits localizer. Right, heading 230, passa a localizer. Pista que decola. Passarei 2231, voa Momo da presente. Momo da presente, 31. Ciente, autorizado de Salvador para Sierra Bravo Juliette Delta, nível 100. Saída Coral, após decolagem da 1-0, curva à direita. Acione 5403 no transponder, frequência do controle 119, decimal 8. O Bravo Alfa Tango. Limpo 02, descendo 3000 feet, que é o Nate 1010. Descendo 3000 feet, que é o Nate 1010, limpo 02. Azul 4206 no 8, correndo com a petição, chama para táxi. Camarada para táxi, pega a celular, 4206 da Azul. 1856 para o táxi, a bordo 186, Natal 3, filha. 186, Natal, confirme a autonomia? 0310. Sente autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, ponto de espera, torre em 118 decimal 95. Ajuste no 090, bom voo. Índia, ponto de espera, 95, 95, 10, 18, 18. Bravo Vatango na escuta da torre. Tracionamento e táxi, chame torre em 118.95, depois você irá me chamar quando estiver na Lima. Para decolagem do pátio do Pista 10. Boa tarde, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Continuando e aguardando a autorização para o pouso, Tchê Alfa Novembro. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, Comeia, está com o zero, pronto. 8.95. O gol no 8.56? Negativo. Sim, estou mantendo o ponto de espera. Então, 3567, Recife, 1288. 1288, bom final de semana, 3567. And then 3000. O azul 4206 autoriza ataques até o ponto de espera, via Índia, via parte principal Índia no ponto de espera, chame a torre em 118.95, ajuste no 000, bom voo. 000, táxi via parte, Índia no ponto de espera, 2345, 4206, boa tarde. Puxa para estacionamento, trip 5219 no pátio 304. Trip 5219 no pátio 3, remoteiro 4, coordena equipe de solo, chame para o táxi. Chama lá para o táxi, 219. Então, livre táxi chão para ingresso. Salvador, o nomeia 1940 da Gol, boa tarde. Retravando o barito. Subida aguardada para Guarulhos, telefone. 1940, via UP Zulu, nomeia até Belo Horizonte, após conforme? Afirmo. Dael Leda Bridge. Obrigado. Sem nada, quando possuímos o plano, entre em contato com o senhor para cópia. Muita gentileza sua. Olimpo 02, continua approach, wait for landing clearance. O gol no 85, mas só vai dar mais um pouso, próximo motorizado é colagem. November solo 55 direita 121 decimal 9. Zero two, clear to land, runway 10, wind 0930 degrees 1 to knots. Clear to land, Lenin for 02. Azul 4206, estou ciente, número 2, guardando o tráfego da Gol. Assim que o bang da Gol encerrar a rolagem, autorizado a linha aérea manter na 1-0. Pode iniciar a rolagem, tráfego da Gol, a linha manter na 1-0, azul 4206. Bom, boa noite, siga o metavisor, a nave sinal 1-0. Afirma. Faz o mesmo, a linha mantém. Copiou? Tá sim, tá vindo ao 86, após a linha mantém. 2, 1-9, 61, a bordo. Trip 5219, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia no ponto de espera, chame a torre em 118.95, ajuste no 090, um bom voo. Parte principal Índia, ponto de espera 1895, bom trabalho. Obrigada. O Charlie Alpha November era a passagem na TR da 30, taxiando no pátio 3 para o ponto de espera, após a passagem do mesmo. O autorizado Juliette, pátio principal, Lima, Mike na Quebec, chame a torre em 118.95 para o cruzamento da 1735. Por favor, copia com solo em 121.9, após eu vou autorizar o acionamento. Novembro é Alfa, boa tarde. Para Salvador, Salvador, no meu pés, Axé, decolada 1-7. Primeira curva à direita, após decolagem, 0171 no transponder, Índia Novembro Alfa com 02 a bordo, confirme. De Bravo, Alfa, Tango, decolagem autorizado, 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Salvador, para Tango, Bravo, que Luiz, na prova rotatória, visual com campo. Gente, Bravo, que Luiz, que continua a aproximação, guarda a pista livre. Continua a aproximação, guardando a pista livre, Bravo, que Luiz. Uno zero, uno zero, QNH, o Índio Novembro. Pulse 58, ground 121.9, vacate on the next one on the right. Boa tarde, boa tarde para Brasília, informação em curso uniforme, Brasília 360, prepare arvo, transição elefa, guarde copo. Alfa-Tango, decolada 58, controle 1-9-8-0. Controle 1980, Bravo Alfa-Tango, boa tarde. Boa tarde. Bom, 956, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Bravo Alfa Tango, decolou no perfil da saída Coral, na sua escuta. Bravo Alfa Tango, contato radar 1-0-0, saída Coral. Sim, mantém. Olimpo 02, Tower. Seguindo na Delta. Na 567, copia? Autorizado Salvador, Brasília. Via Peugeot 17 até a Pina, após conforme a rota do plano de voo, nível 360, saída Arvo, transição Elefa, decolador 1-0, com primeira curva após a decolagem à direita, Cione 5441 no transponder, frequência do controle 1-1-9.8, gol 1-5-6-7. Fabricado para Brasília. Pilou 360, via Perlu 97, capricha, que após a ocupar o plano. Colorado 90, curva direita, analista de voo 360. Sai da árvore, prensa elefa, o 441 responde, é com 998, é o controle. Bom, na 567, cotejamento correto, reporte pronto capucha, acionamento portão 09. Trabalhamos com o 947. Bom, Salvador, muito boa tarde, é o TIP 5464. TIP 5464, boa tarde, para Maceió, 190, informação em curso uniforme, copia. Até mais, Salvador, Maceió, nível 190, Golf 677, decolado 10, com primeira curva após a decolagem à esquerda, sua saída é Pulca, transição Caju, Pulca, Jamo, Caju, transponder 5414, frequência do controle 119.8. Gente, 190, Maceió, Pulca, Caju, curva esquerda, após 514, transponder é o 5464. Contagiamento correto, reporte pronto, capucha, acionamento, portão remota 04 no pátio 3. Afiado. Solo gol no 601, informação de uniforme, galeão. Confirme? Gol no 601. Gol no 601, boa tarde, informação em curso e uniforme, nível 360, galeão, copia. Já copia? Copia. Salvador Galeão, nível 360, via piso 103 MAP, após conforme a rota do plano de voo, decola 10 com primeira curva após a decolagem à direita, acione 5435 no transponder, sua saída da Euleda Bridge, frequência do controle 119.8. Voo no 601, está autorizado Galeão, nível 360, via piso 10 MAP, após conforme o plano, decola 10, curva esquerda, aciona 5435. A saída da Euleda Bridge, controle 19.8. O nome é 01, corrigindo, após a decolagem, sua curva será à direita, a saída da Euleda Bridge. Decola da 10, direita da Euleda Bridge. Afirmativo, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 03. Botarei, obrigado. Salvo 1042 para puxa, de acionamento, posição 06. 1042, Codenque, de solo, chame para táxi. Posição, chame para táxi, 042. Sala 03, backtrack autorizado, pátio 4. Sano 180 para 150, 3894. Chegada Mari, desce até o 50. Rafa November, decolar. Corrigindo, autorizado cruzar no 735, pátio 4. Corrigindo, pátio 5. 8, obrigado, bom trabalho, senhor. Bravo, Alfa Tango. Bravo Alfa Tango na escuta, prossiga. Vou direto a Arubi. Direto a Arubi, o Bravo Alfa Tango, grato. 9 decolada 04, controle 199.80. 190, obrigado. Até mais. 370 restrito, gol 18 comendo. Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5209. 1856. Respeito ao nível 370, boa noite, 56. Confirme a velocidade na subida. 2509. Gente, azul 4206, sósico no máximo 2509. Máximo 2509, 4206. Tá 3897 que chamou a torre, o Saulo? É, já copia 320 para Guarulhos? Salvador Guarulhos, 320, via o Pesolão no meio até Belo Horizonte, após direto 3 conforme a rota do plano de voo. descida da El Lenda após Brise, decolada 1 a 0. Com primeira curva após a decolagem à direita, acione 5444 no transponder. Frequência do controle 119.8. 0320 da Eulenda Bridge, curva direita após a decolagem, decolada 1-0, 5444 no transponder, 198 ao controle, o TAN 3897. 3897, cotejamento correto, chame pronto para posicionamento, portão 05. Vamos lá, 05. No 201, coordenando equipe de solo, chame para o táxi 10. Salvador, voo 975, direcionamento 01. Na 755, aguarde para puxa após a passagem do gol da companhia. A sua retaguarda, coordenando equipe de solo, chame para o táxi. Sim, após a nave da companhia, gente, passa para o táxi. Para o táxi do 10042, que é o mês de 32, autonomia de 3 horas e 45, alterna a cabina. 3 horas e 45, 132, confirma a alternativa? É, só estou corrigindo, é POV de 032, alterna Campinas. 032, 3h45 Campinas? Confirma. Então já passe até o ponto de espera, via passo principal Índia, no ponto de espera, chame a torre em 1-18-95, ajuste no 010, bom voo. Passe Índia, temperatura da 10-2895 a torre, ajuste 10, 10, gol, 10-42, ligado. Solo Salvador, boa tarde, Oceanair 6259. 6259, boa tarde, para Guarulhos, nível 360, informação e curso uniforme, copia? Prossiga. Salvador Guarulhos, nível 360, via Peso Luno 6, até Belo Horizonte, direto Trive, conforme rota do plano de voo. Saída da Elle, da Bridge, decolada 1-0, com primeira curva após a decolagem à direita, acione 5432 no transponder, frequência do controle 119.8. O gol Chané 6259. Chané 6259, 360, São Paulo. Saída da Elle, após voa Leda e direto Bridge, curva direita após. Aperto Lúcio 16 até Belo Horizonte, trilha e plano de voo. 5432, o transponder 198, controle, Oceanair 6259. Oceanair 6259, com gestamento correto, aporte pronto para puxa acionamento. Samará 6259. O gol na 755, desconsidera sua informação, mantém a posição. Temos o aeronave no setor sul já coordenado para pushback e ela já terminou o push. Por gentileza, aguarde, para não ser preterido. Gente, vamos ter posição então, 755. O gol na 755, o circuito acondicionado após a passagem da aeronave o Airbus da Oceané contra o setor sul do aeródromo. Coordenar a equipe de solo, chamar para o táxi. Sim, após o Oceané e tem passado o táxi. Trabalhou o Guarani, a noite. Boa tarde. 01146 a bordo, 3 horas e 40, na Guarulhos. O Oceanair 624 não autorizado, táxi até o ponto de espera, que é a parte principal. Índia no ponto de espera, torre em 1-18-95, ajuste no 010, um bom voo. 1-0-0, táxi dia 4, dia 12-12-95, obrigado, bom trabalho. Obrigada, o mesmo. Delta já avistado, pouso autorizado, cabeceira 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Pouso autorizado, cabeceira 1-7, mais tempo Delta. Afirmo, 1-0-0-3. Livre decolagem, 1-0-4-2. 73, 2000 pés, ajuste 1010, está livre LS, reporta estabilizada. 2000. Voo 273. 1010, reportará estabilizado 273. Quatro dois, decolou no zero, controle 1198. 2098. Boa tarde, Bono 042. Bono 042, contato radar, 360, saída da EL. CS, solicita Brasileira, gol, Bono 042. Autorizado. Presente Valeda, gol no 042. Decolagem autorizada no zero, vem 090 graus, 129. Decolagem Neme 201. Não, pode esperar, de November Alpha. Chame para o taxi. Salvador, boa tarde, China 6201 na decolada na Dial. 3894, 2000 pés, ajuste no 0 no 0. 2010, 83894. Controle Salvador, China 6201. China 6201 no contato radar, 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, 6201. VIP 5219, sólido 200 sem restrição. 0 sem restrição, 5219. Coordena que precisa, chame para ataque. Para passar o externo, baixar e travar, sou no 273. Seguinte no 263, pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 129. Ligue pouso 263. Paulo Salvador, eu disse 5464. 5464, prossiga da trip. 5464, prossiga. Manda pushback em funcionamento, remota 3, posição realizada. Qual é a equipe de sol, chame para o táxi. No remota 04, do passe 3. Salgo 7, solicito autorização para o táxi, são 1200 após 3 horas e 52 minutos de autonomia, alternando sempre. Lateral Campinas, 1200 a bordo, 3h30, o gol na 755. Sim. Autorizar o táxi até o ponto de espera via Índia, ponto de espera a torre, em 1118, decimal 95, ajuste na 090. 090, torre, 295, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Ano 3217, identifica a chegada Bonfim, desça para 4000, ajuste Mi 10. Ano 567-209 do NCU, put. Sempre obrigada. Decolagem autorizado na 7, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Rio Gol, 7, 0 ali, mantém 1-0. Mantém 1-0, 7. Solo no meio direito no 219. 01 aguarde para push. Aguarde. 755 decolagem autorizado no 0 vento 0 9 graus 1-3-9. Índia November Alpha decolou Zuno 7, controle 1-9-8-0. 19-8, Índia November Alpha, até regresso. Okay. Salvador, Zuno 273. Luna 273, boa tarde, prossiga para Confins, nível 360, informação em curso uniforme, já copia? É, o 273 acabou de livrar, é, só com autorização, tá? Ah, sim, então Alfa vai passar a ingresso, não, Juliette? Então temos aqui já o seu plano, quando quiser cópia, é só chamar. Positivo, chamando a Juliette, vai ser a tripulação, mais obrigado, hein? Sol Salvador, 5464 para o TAP, forma POB de 65, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. O TRIP 5464, chame para ingresso no pátio principal. Chamando para ingresso no pátio principal, se não me engano. Solo 9567 para o táxi, tem 91 a bordo, 3 horas e 50, alterna Uberlândia. 91 a bordo, 3 horas e 50, Uberlândia, autorizado táxi até a porta de espera, via pátio principal, Índia no ponto de espera, chame torre, em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1 a 0. Ok, ajusta 1010, vai passar pelo pátio, Índia da ponta espera, chama 2-1-1-8-9-5, obrigado e um excelente dia. Obrigado mesmo. Próxima, Juliette. O Gol no 273 mantém antes da Juliette, eu gosto de motorização para ingresso. Mantém, Gol no 273. Felipe, para ingresso. 80. 980, boa. Passando pelo portão 06, após a passagem do mesmo, segue o mesmo no ponto de espera, chame a torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 0. Teste. No 567, acho que tô do solo ainda? Afirmativo. Só me confirma essa autonomia, por gentileza. 3 horas e 50 minutos. Obrigada. Livre táxi, no ponto de espera, chame a torre, meu voo. Ok, estamos continuando o táxi, vamos chamar a torre. Muito obrigado, um bom dia. Ótimo dia para você também. O Gol no 273, após a passagem do ATR da 30 à sua frente, autorizado Juliette, portão 01. Afirmativo, 01, após o 3, Gol no 273. Salvador, Gol no 567, próximo de ponte, espera da 1-0, pronto para depois. Gente, no 567, Zé, eu quero posição final 1-0. Afirmativo, visual. Após o mesmo ali, mantenho no zero. Ok, após o mesmo ali, mantenho o gol no 567. Pois o gol que vai pro 01, tá autorizado, 601. Então, 3897, a gente vai questionamento 05. 3897, coordenada de solução para o táxi 905. Autorizante, chamada para o táxi, coordenação 3897. Solução 6259, estacionamento 22. Solução 6259, aguarde, estou aqui para pushback. Aguardando. O tribunal está na cintura da torre, vou pedir para ele fazer isso, por gentileza, aguarde. Trip 5464 na cintura da torre? Siga a torre, na sua escuta. Se possível, está aquecendo um pouco mais à frente, agora o gol já vai alinhar na pista. Assim que ele começar, a gente continua, Jair, só para o Jack Blast aqui, tá? Vamos iniciar. Bom. Oito milhas de Salvador, serviço será terminado, mantém 1-0-0, chame controle Léo, 1-2-0-1. Diga, senhorita. Frente, Salvador Guarulhos, eu fiz o nomeio até Belo Horizonte, após trip, conforme a rota do plano de voo, decola da 1-0 com primeira curva após a decolagem à direita, sua saída da El, Leda, Bridge, nível autorizado 360, transponder 5457, controle 198 decimal, 199 decimal 8, gol 1940. 567, decolagem autorizada no 0, vento 090 graus, 1-2-9. Beleza, igual de 2-0 graus, para a Juliette, 3894. Puto gol 1-9-4-0, pode ficar já. Lá do Guarulhos, nível 360, vento Zulu no meia, pode. Lava até o Zulu, direto 3, direto rota, com o papai de volta. Decolda 1-0, primeira curva direito, nada. Tael, transição Leda, aciona 5450, controle 19, decimal 8, gol 1940. O gol 1940, transponde 5457. 5457. Protejamento correto, reporte pronto para o gestionamento, portão 1-1. Câmara. Uma previsão, posto 662, nós. Puxa na 6259, está aguardando. Temos aeronave do puxando agora no 03 e uma no 05. Após a passagem dos dois à sua cauda, temos também uma outra aeronave para ingresso na Juliette. É, estou analisando aqui e aguardo alguns instantes para a autorização. Quatro meia quatro, decolagem autorizada no 0, vento 1-0-0 graus, 3894. O TAN 3894, mantém antes da Juliette, eu faço autorização, o seu gate encontra-se ocupado. Aguardando antes da Juliette 3894. O TAN 3897 para o site, 4 horas de autonomia, alterna Galeão, nosso POB 217. O TAN 3897 irá seguir a aeronave da Goa à sua frente até o ponto de espera. No ponto de espera, chamar a torre em 1-1-8-3-1-9-5, ajuste na 0-0, bom voo. Guardando a aeronave da Goa com o número 2, no ponto de espera 1-1-8-9-5, TAN 3897. 18, grato, boa tarde. Gol 9755, chama Recife, 13325. 13325, 755, boa tarde. Rodolfo Salvador, muito boa tarde, gol 567, transfere e passa 4 mil pés. Doutor de Salvador, muito boa tarde, TIP 5464. Gol no 567, contato radar na decolagem, Salvador 360, sai da árvore. 360, árvore. Gente, 1895, 1010, obrigado, boa noite. Sai da pouco 5464. TAM 3894, após a passagem da aeronave da companhia à sua frente, ingresso Juliette, portão 03. Faz a aeronave da companhia, Juliette para o 03, autorizado TAM 3894. A gente vai pelo corredor Bonfim, após Interlagos. Gente, reporta para IP. 7629. TAM 3894, seu gate é 03. Ingressando o número 3, o TAM 3894. Gente, obrigada. CVLS, TAM 3297. Sumando gol, decolagem autorizado, 090.12. Vai iniciar já o 601. Ponte Vera pronto, TAM 3897. Lima 010, 3897. Lima 3897. Linha 01. A Lima tem o 3897, confere? Afirma, a Lima tem. A Lima tem 3897. Gol no 601, decolou 30, controle 19980. 7, gol no 601, controle 9890. Boa tarde. Salvador, Gol 601, boa tarde, cruza 1500 pés. Contato radar 360, saída da El Gol 601. 601, positivo, modo possível, plano de bridge. Gol 776, copia o controle. Descendo até o 50 na Mari. 50 na Estrada Mar e Gol 17 ali. 7 picolagem autorizada, 1-0, 090 graus, 139. Autorizada a linha e decolar o 3897 iniciando. Estabilizado ILS, 3297. Torre 182897. 2-9-5-3-2-7. Para 1-3-1, 5 horas e 20, Alterna Galeão, Oxalema 259, autorizado ataque até o ponto de espera via Índia, ponto de espera Torre em 1-1-8-1-9-5, ajuste no 0-2-0. 2-9-5-10, ótimo voo, seu retorno. Pois, pista 1-0-3-2-1-7. Sete, ficou 32, controle 1-1-9-8-0. 1-1-9-8-0, 3-2-9-7, boa. Controle Salvador, tá 3-8-9-7. Ficou no perfil da El, lenda feed na sua escuta. Possibilidade de voar. Vídeo, da El. Salvador na escuta, 3-2-9-7. 3-2-1-7, Torre, 102-95. Torre, eu tô 3-2-9-7. Decolado 33, controle 1-9-9-8. Perfeito, chamadas 1-9-9-8 sem resposta. Por favor, chama novamente que eu já tô ligando pra lá e pedindo pra ver o que aconteceu. Boa tarde, você é membro de nós, como espera, pronto. Controle Salvador, tá 3-8-9-7, decolou no perfil da El, Leda Bridge. Gente, como é que recebe o controle? 3-8-9-7. Ah, agora tá por fim. 8-9-7, tá na escuridão da Torre? Sim. Alto, claro. Sim. 3-8-9-7, contato radar 320, saída da El. Passagem na Del, quando possível, pro admitir, senhora, tá? 3-2-9-7. 9, talvez eu quero 9 da TAM final, no 0? Sim. Após o mesmo, ali mantém. Após o mesmo, ali mantém, 62-9. Tudo passado, controle 19-0, prossiga. November Alfa autorizada, subo para 1.500 pés, ajuste em Salvador 1090, reporte de Alfa Campo. Autorizada, reportará para o táxi 1-9-4-0. Sonora. Ouviu, né? 3-2-1-9, ligou na sua escuta. 3217, levando a sua escuta. Então, 3217, uma ótima tarde. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 3217. 90 graus, 12. 280. Então, eu tenho 5464, pode ir para Aracaju? Pode. USP 5464, autorizado, direto Aracaju. É, grato. Índio Novembro Aralfa, chame Torre em 11895. Índio Novembro Aralfa, Torre em 1895. É. 1776, 2000 pés, reposta estabilizada. De Novembro Alfa, ingresso na final da 17, chama ali. Ingresso na final da 17, agora autorização de pouso. Ingresso na final da 17, aguardando a autorização de Novembro Alfa. De 359, decolou 37, controle 1998. 98, boa. Para Salvador, boa noite, né? 6259. 6259, submantenha o 360, saída da El. 360 da El, 6259. Autorizado direto da EL. Da EL, 6259. Sete Recife em 125.1. Três oito nove sete Recife em 125.1. 25.1, tá? 3897. Táxi, segundo 1940, 182, 3 horas e 50, Galeão. O gol 1940, autorizado táxi até o ponto de espera, debate o principal Índia, ponto de espera Torre em 118.95, ajuste no 0 no 0, um bom voo. Autorizado táxi, debate o principal Índia, ponto de espera da 1-0, Torre 1-9-95, grata, uma boa noite, bom trabalho, gol 1940. Bom voo, obrigada. Obrigado. E 5464, chame Recife, 12685. 12685, Recife, 464. Salvador, India November Alpha, descendo para meu país. India November Alpha, autorizado pouso no 7090 graus 109. Livre pouso no 7, India November Alpha. Salvador, boa tarde, bom no 273. Informação e uniforme, autorização para conseguir. 300 e aguardação está de cópia. Guardando. 273, cópia. Para cópia no 273. Com fins autorizados 360. Decola da 10 direita da Euleda Bridge, pós Bridge é peso Luno 6. Controle 119, decimal 8, 5453. 360 aprovado, decola da 10 da Euleda Bridge após a peso Luno 6. 198, controle 543, transponder bom no 273. Protegimento correto, chame pronto, puxa o sinal. Vai chamar. Oxané, Recife, em 125, Uno. Olhando pista livre, gol no 776. 940, decolou 44, controle 1998. 119, decimal 8, boa noite. 940, boa noite. Boa tarde. Controle, boa tarde, 1940, passa 1410 na Dael, Leda. Direto Dael, 1940, sobra 360. Manda direto da El, subindo para 360, 9940. November Alpha, solo 44373. 776, livre pouso na 0, vento 090 graus, 099. Livre pouso na 10, gol no 776.